Hoje é dia de reflexão. Comecemos o ano priorizando o que precisa de atenção. Janeiro branco é o mês da saúde mental. Um convite para começar a cuidar do nosso emocional. O seu sofrimento não é uma questão somente individual. Ele é produto do coletivo, de violências, desigualdade social. Não lute sozinho contra ansiedade, depressão ou qualquer situação difícil. Busque ajuda psicológica e abra seu coração. Não basta não estar doente fisicamente. É preciso estar bem mentalmente, socialmente e espiritualmente. Autocuidado é o ato de amor mais bonito que a gente pode fazer pela gente. Ouvimos agora Carolzinha Silva, Usar a Cor Branca em Janeiro, mês da saúde mental. Vamos ouvir agora Tempo Rei, com Gilberto Gil. Na sequência, Eu Sei Que Vou Te Amar, Vinícius de Moraes. E depois, Dois Planetas, Natiruts. Pela chuva e pelo eterno vento, água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não, não, não. Não me iludo, yeah. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo.

depois voltar inteiro para os braços teus. Em teus laços onde passo e fico bolado com a chuva que cai do teu eu. Só posso dizer obrigado. Posso dizer obrigado. Classe natural vibrante, energia feminina tamanho gigante. Fizeram o meu sonho viajar distante, depois voltar inteiro para os braços teus. Querer repetir nossos doces abraços, teus gritos de flor, meus apertos de homem de aço. Acabamos de ouvir Dois Planetas, com Nat Roots. Na sequência, Cuba, Orixás. Logo depois, Imunização Racional, Tim Maia. Represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia. Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, un sentimiento de manana. Todo eso representa Cuba, orillas donde la onda. Especulando en el micro, escucha como dice Michael Nico. La música cubana vale mucho, chico. Mi funk estilo mira viene de La Habana. Baba, vas-y, bouge ton cul sur le beat. Écoute ça, je prêche pour ma chapelle Panam. Je représente gars, mes refrains de la Havana. Je rap, c'est mon dada. Michael Nico, chico, soy loco, siempre flow. Je représente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. Je rêve de belles nanas sur la plage de Gros Havana. Pavané, sous les palmiers à fumer, je représente ça. Orillas donde la onda en La Habana. Cuba, mi música. Cuba, orillas donde la onda en La Habana. Cuba, tu música. Mi música tiene sabor a melao de caña. Ay, dime si te gustó. Hey, yo, representando a los orillas de mi Cuba. Monforio, barrio, lofing hasta la sepultura. Represento la salsa, beat y pop, usa el cero. Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona, a La Habana yo me voy. Je représente le blanc, le noir, le chico, la chica, Chicago à Panama, Tokyo à La Habana. Je représente la fiesta, le son des congas du mec en gras. Saca los collares que llego Chango, Chango. Hey bro, él es guá, Chango, batalaye maya, Ochun, más fere fun orulo y que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento. Orillas underground de La Habana. Cuba, mi música. Cuba, orillas underground de La Habana. Cuba, tu música. Cuba, orillas underground de La Habana. Racismo. Margarete Maria de Lima, integrante do Observatório Nacional Negro e Organização das Pretas do Rio Grande do Sul. Combater o racismo cultural ou estrutural impregnado na sociedade brasileira é deixar de achar normal não encontrarmos negros e negras nos bancos de nossas melhores escolas, na gestão executiva das grandes corporações ou nos empreendimentos afro, nos espaços de poder. É preciso quebrar este paradigma, diga não ao racismo. Povo guerreiro, bate tambor, comemora a liberdade, mas a igualdade não chegou. Essa luta é de todos nós. Povo guerreiro, bate tambor, comemora a liberdade, mas a igualdade não chegou.